Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Estamos aqui cumprindo esta missão, esta tarefa, que nos dá muito prazer. E eu quero convidar você, então, a ficarmos juntos nessa próxima hora, ouvindo boa música e conversando sobre música, deixando fluir a nossa emoção, nossa sensibilidade. E lembrando também que no nosso programa de hoje ainda teremos o quadro com a nutricionista Denise Braga, Papo Nutritivo. O e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Sugestão para o nosso especial do mês, que agora é você quem faz o repertório, você quem faz o programa, é o batepapomusical1@gmail.com. Especial do mês. O nosso especial do mês, estreando hoje então esse novo formato, que é programa feito pelo ouvinte. Já temos então a primeira participação, estreando nosso programa, nosso formato novo. O Luciano de Curitiba mandou a sua seleção musical. E vamos então abrir. Aliás, eu peço, agradeço ao Luciano pelo envio do repertório. Vamos então, já de pronto, abrir o programa com a primeira música que o Luciano nos pede. Ele pede então para ouvir com o Roberto Carlos, Fim de Semana, a composição do Roberto e do Erasmo Carlos. Sorrindo, a outra diz: papai já vem vindo, vai ser lindo esse fim de semana. Ele então me abraça e é tão carinhoso e me diz que estava ansioso por chegar esse fim de semana. Tão lindo de sol, até o cachorro que é tão bonitinho corre, pula, abana o rabinho e põe as patas na minha camisa branquinha. Tudo é festa, eu não me importo com nada, rindo à toa com a criançada, afinal é meu fim de semana. Semana, balas, mãos meladas, chicletes no assento, e lá se vão as pipocas ao vento, festejando meu fim de semana. quem nos deu. Tudo então se faz numa só gargalhada, e os autores da grande piada seguem rindo até o final do dia. Vem a noite, chega com ela o cansaço, todos dormem sonhando em meus braços, e então eu me ponho a pensar. Agradeço a Deus esse dia tão lindo, vejo a paz das crianças dormindo, espero outro fim de semana. Ouvimos com o Roberto Carlos, do Erasmo e do Roberto Carlos, Fim de Semana. A segunda música pedida pelo Luciano foi com Marisa Monte, Beija Eu, de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Arthur Lindsay. Ouvimos com Marisa Monte, do Arnaldo Antunes. Da Marisa Monte, do Arthur Lindsay, Beija Eu. Na sequência vamos ouvir com Cazuza, Faz Parte do Meu Show, de Renato Ladeira e Cazuza. Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Confundo tuas coxas com as de outras moças e te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arpoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Laia, lá. Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, um perro, retrocesso, meio bossa nova e rock and roll. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor. Meu amor. Meu amor. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Ouvimos com Cazuza, do Renato Ladeira e do Cazuza, Faz Parte do Meu Show. Lembrando que o nosso programa de hoje está sendo feito pelo Luciano de Curitiba. Na sequência vamos ouvir Meu Vício é Você, com a Alcione, do Chico Roque e Carlos Cola. Meu cigarro é o perfume do mato, a bebida é água da fonte, meu perfume é a flor da laranja. Jogo apenas o jogo do amor. Eu não vou lhe dizer que eu não tenho defeito, mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito. Meu problema é um segredo guardado no peito, se chama paixão. Meu vício é você. só quero você. Meu vício é você. Eu já digo meu jogo de cartas marcas. Essa droga de sonho não vai. Meu cigarro é o perfume do mar, a bebida é água da fonte. Meu perfume é a flor da laranja. Jogo apenas o jogo do amor. Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos, mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito. Meu problema é um segredo guardado no peito que se chama paixão. Meu vício é você, meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo. Meu erro maior eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não queira, eu só quero. Ouvimos do Chico Roque e do Carlos Cola com a Alcione, Meu Vício é Você. Lembrando que o nosso programa de hoje está sendo feito, produzido pelo Luciano de Curitiba, e ele nos enviou seu repertório pelo batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir agora com Maria Rita, Caminho das Águas, de Teca Calazans e Ricardo Vilas. Segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu ouvido a bumba, me leva que quero ver meu pai. Leva no seu bumba. Caminho

Ouvimos com Benito de Paula, Tudo Está no Seu Lugar, do Benito de Paula. Na sequência, vamos ouvir com a Blitz, Você Não Soube Me Amar, de Zeca Mendigo, Gil, Evandro Mesquita e Ricardo Barreto. Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade. Que felicidade. Você convida ela pra sentar. Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem choro. Desce dois. Desce mais. Ok, você venceu, batata frita. Aí, bababá, bababá, bababá. Você diz pra ela, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, eu preferia que você estivesse... Que a gente se parecia, gostei de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. No começo tudo era lindo. Tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Nada, nada, nada. Foi tristeza essa prática. Dessa maneira assim dramática. Eu tava nervoso. Nosso amor é uma orquestra sinfônica. Eu sei. Zeca Mendigo, Gil, Evandro Mesquita e Ricardo Barreto, ouvimos Você Não Soube Me Amar com a Blitz. E quem está fazendo esse programa de hoje é o Luciano de Curitiba. Ele mandou seu pedido musical, sua seleção musical, pelo batepapomusical1@gmail.com. Vamos ouvir agora com Ângela Rorô, Amor, Meu Grande Amor, de Ana Terra e Ângela Rorô. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada, assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber, se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente. Só dure o tempo que mereça, e quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja a última e a primeira. E quando eu te encontrar, meu grande amor, me reconheça. Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. A vida do teu filho, desde o fim até o começo. Que tudo que ofereço, desde o fim até o começo, que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço. Ouvimos Diana Terra e Ângela Rorô com Ângela Rorô, Amor, meu grande amor. Na sequência, vamos ouvir Guita, com Raul Seixas, do Raul Seixas e Paulo Coelho. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou mata. Por que você me pergunta? Perguntas não vão lhe mostrar que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem todo dia, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Das telhas eu sou o telhado, a pesca do pescador. A letra A tem meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Casa, nos pegue-pagues do mundo, eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca na sopa e o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Mas eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai e o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. Ouvimos do Paulo Coelho e do Raul Seixas, com o Raul Seixas, Guita. Comunicando, Marcos Rangel. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Olá pessoal, o nosso papo nutritivo de hoje vai responder o e-mail da Onofra Ferreira do Rio de Janeiro, que pergunta como deve ser a alimentação na praia para refrescar um pouco o calor do verão. Nós vamos invadir sua praia. Algumas dicas para refrescar o calor intenso do verão então, seria beber bastante água, sempre em pequenas doses e constantemente. Andar sempre com a garrafinha do lado, com água fresca, própria para consumo. Também podemos recorrer à água de coco, que repõe os nutrientes perdidos através da transpiração. Os sucos de frutas. Lembrando que o suco, em relação à fruta in natura, tem maior valor calórico, porque você tira a fibra, você estaria consumindo na fruta in natura, e também tem a adição de açúcar. E também podemos consumir os chás gelados, preferência descafeinados, para não acontecer o estímulo do sistema nervoso, já ficamos bem irritados por causa do calor excessivo, então dá preferência aos chás descafeinados e à base de ervas. Também devemos aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, pois são ótimas fontes de fibras, vitaminas, minerais, água, se tornando assim alimentos mais refrescantes, combinando com essa época do verão. No verão, temos a alta temperatura, umidade relativa do ar também muito alta, funcionando assim como uma grande estufa. E isso favorece a deterioração dos alimentos, então devemos preferir os alimentos crus, com menor manipulação possível e que ao mesmo tempo sejam fontes de vitaminas, minerais, água, fibras, para que nosso corpo mantenha-se hidratado e alimentado. Como sobremesa, podemos citar também os sorvetes de frutas ou picolés de frutas, que tem como base da composição água e fruta, são menos calóricos e uma boa opção para refrescar nesse verão. A salada de fruta também é uma boa opção, procurando sempre variar as frutas usadas. E lembrando que essas frutas também têm que ser cortadas ali na hora, porque senão acontece a oxidação dos alimentos. E uma dica muito importante que eu deixo aqui é estarmos atentos às condições de trabalho do manipulador de alimentos, higiene pessoal, higiene dos utensílios, condições de armazenamento, de comercialização, para evitar assim uma contaminação, uma intoxicação alimentar e isso acabar com a nossa praia e o nosso verão. Prepara um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura sua laia, ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora, nós vamos invadir sua praia. É, só com a vida linha, meu. E esse foi o nosso Papo Nutritivo de hoje, respondendo o e-mail da Onofra Ferreira, do Rio de Janeiro. E depois eu volto com mais dicas. Tchau. As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta foi a Denise Braga com Papo Nutritivo. E se você tem alguma dúvida e quer esclarecer, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. A Denise Braga virá aqui num dos próximos programas esclarecer, tirar a sua dúvida. Queremos também agradecer a Onofra, que já com sua pergunta hoje respondida pela Denise. Na sequência, vamos ouvir com João Bosco, de Paulo Emílio, João Bosco e Aldir Blanc, Linha de Passe. Toca de tatu, linguiça e pai, vem boizebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu, e bolo de fumbá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um batapá e coração, boca de siri, um namorado e um mexilhão, água de benzer, linha de passe e chimarrão, babaluaê, rabo de arraia e confusão. E toca de tatu, linguiça e pai, e pois é pu, rabada com mangu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu, e bolo de fubá, barriga d'água. Aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando som, dedão, violação. Diz onde que viu, e no balaio viu também o pega lá no tomba lá da cá do samba. Um caldo de feijão, um vatapá e coração, boca de siri, um namorado, um mexilhão, água de benzer, linha de passe e chimarrão, baba luaê, rabo de arraia e confusão. E sangue e pé no chão, bala que não vai, e meu café é café, não tem vai. Pão com pão, já era tirolesa, o garrincha, galeria, a mairinha veio, vai dar valsa. E hoje em dia rola bola, é sola, esfola, cola, pau a pau, e lá vem portelas que nem marca de bombar. Mal, isso aqui vai mal, mas fica o carnaval. Lights e sarongs, bondes, loudas, king kongs, meu virão primeiro é muita marmelada. Puxa saco, casa, resto, quatro, jogo de cabreto e a pedalada. Quer outro nariz na cara do juiz, aí é quem faz uma cachorrada e fique na banheira. O eu jogue pra torcida feliz pra mim. Daqui no padulê, no de sol, nunca do padulê, de sol no padulô. Daqui no padulô, no de sol, não é pra valer. Não digo, me toca de tatu, e me se pai, e pois é bom. Rabada com angu, rabo de saia, nago de piro, lombo de povo, bodudu, e bolo de fumbá, barriga d'água. E aonde que tem, e no balaio tem também um som bordão, bordando sonetão, violação. E diz um diz que viu, e no balaio viu também um pega lá no toma lá da casa do samba. Do samba. Do samba. Paulo Emílio, Aldir Blanc e João Bosco, ouvimos com João Bosco Linha de Passe. Na sequência, vamos ouvir de Marina Lima e Antônio Cícero, com a Marina Lima, Acontecimentos. Morrendo de tédio e de ciúme. De Marina Lima e Paulo Cícero, ouvimos com a Marina Lima, Acontecimento. E agora, já chegando na parte final do nosso encontro de hoje, na reta final, eu quero já de antemão agradecer ao Luciano, que participou com a gente hoje, mandando a sua seleção musical. Muito legal, Luciano, muito boa a sua seleção. Tenho certeza que os ouvintes gostaram bastante. Então faça você também como o Luciano, mande um e-mail pra gente com a sua seleção musical. batepapomusical1@gmail.com. Todo o último programa do mês será você quem fará. A seleção musical é sua. Vamos encerrar então essa seleção do Luciano com Gal Costa cantando Folhetim, do Chico Buarque de Holanda. Caso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim, e eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim, pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. E eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis. Mas na manhã seguinte, não conta até 20, te afasta de mim, pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, e eu quero agradecer a sua companhia, agradecer você que esteve comigo até agora, ouvindo essas músicas, esse repertório que a gente procurou trazer para você, aliás, que hoje quem trouxe foi o Luciano, e quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los também a divulgar a nossa emissora, o nosso programa, quero convidá-los ainda a participar pelo batepapomusical1@gmail.com. com sua sugestão para o nosso especial do mês, montando o repertório para que a gente possa aqui estar no último programa do mês